Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, receba você um abraço no seu coração, que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esse programa, programa Caminho Santo. Que você no dia de hoje possa saber que Deus é com você, que a bênção de Deus é aquela que enriquece sem acrescentar dores. Quantas vezes eu e você queremos muito algumas coisas, mas Deus, sendo Deus soberano, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, Ele vendo o dia do amanhã, porque nem tudo que chega nas nossas mãos, de uma forma que às vezes seu coração deseja, é bênção. Fato é que Ló, ele olhou as campinas verdejantes do Jordão, desejou no seu coração, só que elas eram no caminho de Sodoma e Gomorra. E o fim da história nós conhecemos, aquele jovem que era rico, porque diz que Abraão e Ló tinham enriquecidos, ele ficou um homem pobre, a casa dele foi numa caverna, ele teve um fim de vida fracassado. Por quê? Porque ele depositou na esperança das riquezas, a força dele era a esperança das riquezas. E não, a nossa esperança, a nossa convicção tem que ser Deus, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que confiar que Deus é aquele que tem o domínio absoluto nas mãos e Ele vai fazer da nossa vida o que Ele desejar. Agora, Deus deseja para mim e para você bênçãos. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Deus promete para mim e para você é vitória. Às vezes vem luta, vem dificuldade, mas você confiando em Deus, saiba, Deus é aquele que executa e honra a sua palavra. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu quero profetizar na sua vida que tudo aquilo que você está precisando, Deus, Ele vai suprir. Persevere em oração, persevere ali buscando a presença de Deus, colocando diante do Senhor as suas necessidades, e você vai ver o Deus vivo, aquele que escuta, aquele que vê e aquele que age, agir em teu favor. Nós vamos orar com o Pastor Hélder e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Papai amado, eu quero colocar a vida de cada um que nos ouve neste momento, Senhor, porque o Senhor ama aqueles que te buscam, o Senhor ama aqueles que creem em ti, o Senhor honra aqueles que te honram, o Senhor galardoa aqueles que te buscam com fé. E nossos pedidos aqui, Pai, não são palavras lançadas ao vento, mas são palavras conforme a tua palavra diz, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. E nós queremos pedir, Pai, para aqueles que estão enfermos, física ou emocionalmente, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga provisão, que o maná seja abundante e generoso a todos que ouvem o Caminho Santo, a todos os brasileiros que estão morando fora do nosso país, que eles não se sintam apenas estrangeiros, mas que eles se sintam amados e protegidos pela Tua presença. Porque a tua palavra diz que se andarmos por mais longe que for, no abismo, lá no alto, nós saberemos que o Senhor e a tua mão estarão conosco. Por isso, Pai, eu te peço graça, misericórdia, renovo e o fortalecimento do teu Espírito a todos que se encontram nos ouvindo. Abençoe a todas as emissoras que estão retransmitindo o culto, que estão retransmitindo o programa Caminho Santo, as mais de 200 emissoras, e que cada diretor, cada radialista, cada pessoa que é responsável por estas rádios possam ser abençoadas e receberem uma graça bendita e generosa por serem um instrumento para a proclamação da palavra da verdade. Deus abençoe a cada um. Vou te adorar lá no céu, vou te exaltar, vou voar.

Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou: ó, vou deixar o Espírito Santo com vocês, o Consolador, aquele que vai tocar nos seus corações, aquele que vai te direcionar no caminho, porque ele vos guiará toda a verdade. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o reino dos céus está dentro de você. Então você sabe onde buscar a Deus. Se você fechar os olhos aonde você estiver e você se concentrar no Senhor, você vai achar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que você não pode deixar passar é a oportunidade de buscar a Deus o mais rápido possível. Isaías capítulo 55, no verso 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Porque vai chegar o dia em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, o dia em que o Senhor vai colher, vai separar ali o joio do trigo, vai separar as ovelhas das cabras. Então, vai vir um tempo em que o Senhor vai tirar a sua igreja aqui da terra. E se chegar esse tempo e você não for como as cinco virgens prudentes, que ali o noivo, quando chegou, elas tinham azeite, elas tinham a lâmpada, você vai estar em maus lençóis. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque o dia de buscar o Senhor é hoje. O dia de buscar o Senhor é agora. Não temos que ficar perdendo tempo pensando: ah, mais para frente, daqui a algum tempo. Não, meus amados. O dia é hoje. E a palavra de Deus diz aqui: deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Deus, ele é rico em perdoar, por isso, o segundo item que a palavra de Deus diz é: se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Por quê? Porque todos nós pecamos. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra de Deus diz em Oséias 6:6: misericórdia quero e não holocaustos. O conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Misericórdia é algo que está no coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer na misericórdia. Se você não for uma pessoa que exerce a misericórdia, que releva a falha dos outros, que você leva tudo ali a ferro e fogo, que você paga o mal por mal, amados, misericórdia. Por isso Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a medida com que você julgar, você vai ser julgado. Então o que eu te aconselho? Plante misericórdia, tenha misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é algo que está no coração de Deus. Mateus 23:23, Jesus diz o seguinte: os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Não tem como você andar com Deus, você ser uma pessoa do bem, se você não for misericordioso. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você for misericordioso, o dia que você chegar 2 minutos atrasado no banco, saiba, o guardinha lá vai abrir o banco, vai deixar você entrar, ou mesmo em alguma situação em que você precisa da misericórdia de alguém, esse alguém vai ter misericórdia de você. Plante misericórdia e você vai colher as bênçãos de Deus. Amanhã continuaremos falando sobre esse assunto, para que você veja que vale a pena andar com Deus, porque as promessas de Deus se cumprem quando você obedece a palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira. Que Deus possa fortalecer o seu coração e você possa, este final de semana, ir na casa de Deus, adorar o Senhor, se comprometer mais e mais com Ele. Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha. Versículo 9 do capítulo 7 de Mateus. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ah, meus amados, Jesus Cristo está falando da persistência na oração. Nós só persistimos naquilo que cremos. Portanto, quanto você insistir em oração na presença de Deus, isso demonstrará o tamanho da sua fé. E Jesus aqui está ilustrando de uma maneira magnífica que todos os nossos pedidos serão respondidos, não necessariamente do jeito que queremos, porque nós queremos o bom e Deus faz o perfeito. Nós vemos o hoje e Deus vê na eternidade. Mas o que Jesus está dizendo é que tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. Porque quando nós pedimos um pão, nós não receberemos uma pedra. Se pedimos peixe, não receberemos uma cobra. Por isso nós não precisamos nos preocupar em dizer, ah, Deus, eu vou pedir algo e aí agora eu vou receber o mal porque eu não pedi bem. Não, meu querido, Deus sempre faz aquilo que é perfeito, que é bom, que é justo. Ainda que possa muitas vezes nos levar a um deserto, possa muitas vezes nos provar, mas se Deus assim faz ou permite, é para um propósito maior. O importante é nós vivermos uma vida de oração. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha ao nosso favor. A oração, ela é transformadora. A oração nos transforma, porque nós nos relacionamos melhor com Deus. A oração não é apenas falar com Deus, a oração significa ouvir Deus falar conosco. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma vida constante e diária de oração. A oração fortalece o nosso espírito. A oração quebra todo o espírito de ansiedade, porque o apóstolo Paulo fala, perto está o Senhor, por isso não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas pelas suas súplicas, orações e ações de graça, as vossas petições, e o Deus da paz vos dará todo o conforto para a sua alma e para o seu coração, para a sua mente. Portanto, quando nós oramos, nós entramos numa dimensão espiritual e somos tratados, transformados segundo a glória do nosso próprio Deus. Eu estimulo você a estar fervorosamente buscando a presença de Deus. Se você de fato orar, se você de fato clamar, se você de fato colocar a sua esperança na presença de Deus, você verá o quanto Deus fará milagres. A oração é um combustível do milagre. A oração, ela gera realmente um mover no céu. Deus, no seu alto e sublime trono, ele ama aqueles que o buscam, ele ama as orações. Veja que em Apocalipse, no capítulo 8, verso 3, diz: outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro e diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Veja que as orações dos santos são misturadas com incenso, com fumaça, e o próprio Deus lança sobre a terra com trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. É uma linguagem metafórica dizendo com poder, com glória, que a terra treme e se estremece, porque Deus irá atender, responder de uma maneira tremenda, extraordinária as nossas orações. Em Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz a mesma coisa: ao recebê-lo, os quatro seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja que do altar de Deus há um memorial de pedidos, de clamores, de súplicas, e este memorial será respondido, será de uma maneira magnífica. Jesus diz, não recebeis porque não pedis em meu nome, pedis e recebereis. O quanto você ora, meu querido, revela o tamanho da sua fé. Seja crente, seja fervoroso, ore sem cessar e serás suprido e guardado pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho Santo. Queridos ouvintes, estamos encerrando esse programa, pedindo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu gostaria de encerrar esse programa lembrando o que você já ouviu no decorrer, muitas vezes no decorrer da sua vida. Jesus, ele está voltando. Isso é uma verdade absoluta, uma verdade plena. O que eu quero pedir para Deus, para a minha vida e para a sua vida, é que a gente tenha consciência de que, puxa vida, se Jesus voltasse, se a gente tivesse a certeza de que Jesus voltaria daqui a 3 horas, daqui a 5 horas ou no dia do amanhã, eu tenho certeza que a gente pararia, refletiria nos erros que nós cometemos, pediríamos perdão dos nossos pecados e procuraríamos nesses últimos horas de vida, porque Jesus vem arrebatar a sua igreja, procuraríamos ter a vida mais santa possível, para que nós não corrêssemos o risco de ficar para trás. Jesus, ele deixou escrito aqui no livro de Apocalipse, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática as primeiras obras. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, ter a sensação de que Jesus, ao voltar, nós ficaríamos, saiba que deve ser algo terrivelmente triste, opressor. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, foi a única vez que eu pulei carnaval, e no meio ali do salão, correndo, eu parei, já era crente, pensei comigo, se Jesus voltasse agora, eu ficaria. E, amados, veio uma angústia, uma tristeza, uma depressão. Eu saí ali daquele salão, daquele carnaval, voltei para a igreja, louvado seja Deus, e nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. E eu não quero ter essa experiência de que se Jesus voltar, eu fique. Misericórdia da minha vida, Deus, eu quero te pedir perdão publicamente aqui de todos os meus pecados. Me lava com o sangue de Jesus e lava o teu povo, Senhor, com o sangue de Jesus, e que nós tenhamos essa consciência de que Jesus está voltando. Fique na paz do Senhor Jesus. E Jesus deixou escrito, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Porque ele vem buscar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja, como diz lá na parábola das 10 virgens, com as vestes limpas, candeia e azeite na candeia. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Ah, meus amados, estamos acabando o programa Caminho Santo. Nós desejamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste sobre a sua vida. E eu deixo mais um versículo para alegrar e fortalecer a sua alma em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Que Deus possa abençoar a cada um e que aquele grande e glorioso dia nós possamos nos encontrar fiéis e santos na presença de Deus, e Jesus olhará os seus olhos aos meus, se estivermos vivos, e ele dirá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E aqueles que já estão mortos também ressuscitarão para a glória de Deus, para viver em toda a eternidade com Cristo, todos aqueles que nasceram do poder do Altíssimo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.